Na vara que se abrem dois caminhos, aceitamos proposta de opção, sabendo que nunca vamos sozinhos, quando é por Cristo a decisão. Mochila às costas, com o pão e a palavra, levamos tenda, prontos para partir. Guia-nos um fogo que não se apaga, acende no lenço a cor do servir. Ser caminheiro nos rumos do homem novo, ser construtor de um mundo novo, caminhando no amor, ser homem novo, pelo projeto pessoal de vida. Sonhamos cada dia o amanhã que queremos, de esperança decidida e partilhada na carta de Clá. Nossos rumos prosseguem aventuras de encontros do homem com Deus na história, a exigir a coragem de rupturas, de que a cruz no mundo grita a memória. Ser caminheiro dos rumos do homem novo, ser construtor de um mundo novo, caminhando no amor, ser homem novo. Nas palavras da montanha, a verdade, a chamar por coerência e compromisso, o evangelho feito comunidade, vivido em atitude de serviço. De BP venho apelo a navegar caminhos de triunfo, a felicidade em Jesus Cristo, a meta alcançar. Homem novo, chamado à eternidade, ser caminheiro dos rumos do homem novo, ser construtor de um mundo novo, caminhando no amor, ser homem novo, ou ser caminheiro nos rumos do homem novo, ser construtor de um mundo novo, caminhando no amor, ser homem novo.